Men om du sätter sig så får du ge kontakt med honom och säger som vanlig med vårt egna väder. Egna väder och så ska du vara rätt och väder. Det är rätt med dig. Bandeira 075, subiu até o nível 340, autorizado por base. Recife 340, voando direto por base, 6075. 6075, chama agora a Recife, senhora 28, decimal 35. 2835, obrigado, senhor, bom dia. Excelente. Pronto, 2835, mais, 07. Tudo bom, Leandro, de Cruz, 07, chama no 08, por exemplo. 4208, obrigado, bom dia. Leandro 961, bom dia, contato na base saída São João, número de voo 360, Veludo. Gente, com curva direita da presente Leda, bom 9621. Oi, Salvador, uniforme hotel, podemos prosseguir até a posição 1 do pátio principal? Uniforme hotel, informará o término. Torre Gomo, 229, ponto espera, pronto. Cruz Amelene, V4, estamos já em 229, já em 240 graus, 129. A linha decola, então, no 01229. Bom dia, no 349 para Rio de Janeiro, Santos Dumont. Beleza, 349, suas cópias. Afirmo. Obrigado, Santos Dumont 380, decolando a pista 1-0, saída Chango 1, ida, ótima, corrigindo. Doutor, deixa a posição do 44 e segue. Controle 1-2-0, decimal 8, responde 5-1-1-1. 8-0 para Rio de Janeiro, autorizado. Decolada 10, na salvo 1, letra. Ok. Campeões do voo 44, 208, controle 5-1-1-1, transponder. O voo 1-3-4-9. Alfa 9, saída salvo, Serra Alfa 9, na leitura Oscar. Salvo 1. E a transição é Dóquilo. Para interceptar, informe do voo 44. Salvo 1. E Dóquilo vai interceptar, apenas do voo 44. Chama lá contato radar na decolagem de saída São João, no meio de voo 360. São João 360, voo 269, pode voar São João, Leda? Autorizado, Leda. Leda, voo 269. Segundo ano 961, chama o 76, chama o 2690. 260, Recife, obrigado. Alcântara, Salvador, XMR 6251, no portão 7, estacionamento na posição. 6, estacionamento, quando o piloto puxa, no táxi. É, táxi, eu posso, não, eu puxo táxi, 62, por aberto. Thank you. Santos, aqui é Papa Bravo, estamos na remota 14, solicitando autorização de rebote para a posição 10. Autorizando com fins nível 380. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Bruno, linha da Mochila, linha Pesuru 1-0, conforme nota do plano. Responde 5-1-0-7, controle Salvador 1-2-0, decima 8. Confirmando destino 09, São Paulo, concordo. Autorizado Congonhas, linha 380, mantém a autorização. Está 9550, autorizado Congonhas, linha 380, decolar 1-0 com curva direita, tá? Operação 1, transformou-se para a esquerda, depois do 1-0, transformou-se 5-1-0-7, controle 2-0, decimal 8. Então, 9550, poderia confirmar novamente a subida? 2851, nós temos 146, boa autonomia 5 horas e 46 minutos, galeão. Passo de a ponto de espera, reporta na próxima, 1762. A aeronave da companhia está finalizando já o rebote, parqueando já na ponte 1-0. Terem condições de coordenar com a equipe de solo para iniciar o seu pushback sem interferência? 5 1, decola Gauss 3 9, chão e controle de Salvador, 1 2 0, decimal 8, bom voo. 3 0 8, Salvador, destino 6 2, 5 1, obrigado, 0. Chinelo 251, confirme. Estou cruzando agora 1810, perfil São João 1. Chinelo 251, contato unidade estabelecida, saída São João 1, número de voo 360. São João 360, alguma chance de voar ali, né? 360. Beleza, 251. Com 1349, remota no 2, autorizado início do pushback, chame pronto para o táxi. Cruzando, chamada táxi, com 1349. Para o táxi são 3 horas e 20, com fins 140 a bordo. Táxi autorizado via táxi principal, ingresso para o ponto de espera, áudio, destino 08. Autorizado táxi principal, Índia, reportado ponto de espera com 1018, voo 349. 349, no ponto espera da 10. Voo na pista estacionária, autorizada a linha de decolar, pistão 0, vento 1, 8, 0 graus. Vento 1, 3, 0 graus, 0, 8, 9. Autorizado a linha de decolar 10, 3, 4, 9. Ana, chama o centro Recife, 260, alterna 288. 260, alterna 288, vou chamar a cadeira de Marcos. Uno 349, decolado às 47, chame o controle de Salvador, 1-10-0, decimal 8, bom voo. Obrigado, puxa, chamou o bom, mas chamou o passou o curso aqui, tá vendo? Sim, siga. É, como autorização para reboque do Parque de Exposição do Romeu para o Parque Principal Finger de número 5. Já o início do reboque, a parte para ingressar no Parque Principal. Ok. Chama Centro Recife, 1260, alternativa 2868. 1260, 2868, gol no 349, boa noite. Autorizado, parte índia, espera chame torre, 1-9, decimal 95, altimetro 1-0-9, bom voo. É, está 95-0, autorizado, parte índia, 1-0, bom voo, decimal 95. 9-5-5-0, corrigindo, é no ponto de espera, reporte pronto. É, já passou a pronta, 9-5-5-0. autorizando a linha de decolar, pista 10, tanto 100 graus, 119. Decolado ao 00, chame controle Salvador, 120 decimal 8, bom voo. Controle 1208, 0950, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 0950, passa 2000, salvo 1. Transforme 5127, controle Salvador, 120 decimal 8. Salve, obrigado, Guarulhos, 320, levanta o meu lucro, 10, Tabaté. Controle da 10, seleção, 1, para a missão, pode. Transforme 5127, controle 120. Correto, então, estou descendo a minha. Autorizado, Tranquilo, 9776.